Feche os teus olhos e repita assim comigo: Senhor, eu estou decidido a mudar tudo na minha vida, tudo que for preciso, para eu me alegrar, abundantemente me alegrar em dar, em servir meus irmãos, servir minha família, servir ao próximo e em ter comunhão com o Espírito Santo, com os meus irmãos, com o corpo de Cristo. Eu quero estar mais junto. Eu quero, Senhor. Irmão, há algo que Deus criou e pôs em nós: individualidade, privacidade. A palavra do Senhor diz: não fique muito na casa de teu irmão, para que ele não te enfades de ti. Há um equilíbrio para todas as coisas. Há um bom senso, não humano, mas de Deus, e um motivo e um lastro santo para tudo. Mas nós é que decidimos: eu quero ser alguém que dá, que doa, que serve e que tem comunhão. Eu quero, durante a semana, viver mais em comunhão com os meus irmãos. Eu tenho aprendido uma coisa, irmão: a distância só existe na nossa mente. Se temos interesse, não importa quantos quilômetros vamos andar, nós vamos. Se não temos interesse, tudo é longe. Tudo é difícil. Mas nós vamos nos colocar diante de Deus, nós vamos falar: Senhor, eu quero descobrir uma fonte de alegria na minha vida. Mesmo que eu esteja passando qualquer luta, uma fonte de alegria em dar, em servir meus irmãos, em ter comunhão, sem nenhum interesse. Talvez, Senhor, até mesmo com o interesse de me exercitar. Eu vou me exercitar. Ah, Sóstenes, eu vou acabar com esse seu jeitinho. Eu vou baixar esse seu facho. Eu vou me humilhar. Eu vou servir. Eu vou estar junto. Eu vou dar. Eu vou abrir mão. Eu vou servir. Eu vou comungar. Ore ao Senhor. Se há um motivo na sua vida, se o Espírito Santo está falando com você alguma coisa específica a respeito de tudo isso que estamos estudando, eu peço a você que fique de pé, declarando publicamente a Ele: eu estou ouvindo, Senhor, e eu estou entendendo, e eu estou te dando uma resposta hoje. Colocando diante do Senhor a nossa vida e declarando a Ele: Senhor, eu quero uma mudança radical nas minhas prioridades, nos meus valores, na minha agenda. Aquele estúdio que eu achava que eu não podia nunca deixar de lado, Senhor, eu posso. Tanta coisa que eu posso para ser alguém que dá, que serve e que tem comunhão. Eu quero ser assim. Mas sabe o que é, pastor? É porque eu não tenho condição, né? Eu sou pobre, eu não tenho condição. Olha, olha a minha situação. Não existe, Senhor. Não existe nada que vai me impedir de ser alguém de coração aberto, para doar, para servir, para ter comunhão. Eu quero ter comunhão. Estou lutando, estou passando uma dificuldade em casa, estou sofrendo muito, estou tendo muita luta, mas não me interessa. Antes de ver meu lado, eu quero ser alguém que doa, alguém que serve e alguém que tem comunhão. Eu quero isso. Levante a sua voz. Ore ao Senhor e declare a Ele suas decisões, sua resposta. A Bíblia diz que o sumo pastor deu a sua vida. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor não está falando do esforço que eu, pastor, estou fazendo ou tenho que fazer. Não, isso não tem valor. O Senhor está falando de um coração pronto a dar. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que imitá-lo. E ele foi alguém que deu tudo, que serviu a todos. Até na sua morte ele serviu aos seus opressores. Perdoa-lhes, Pai. Alguém que tem comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo. Eu quero ser simples. Eu quero ser acessível. Eu quero ter comunhão. Eu quero me alegrar. Eu quero abençoar. Eu quero ser canal de bênçãos. Esta igreja é a igreja de Jesus. Se eu e você somos aqueles que dizem, eu não fico parado, eu quero trabalhar para o Senhor, então nós temos que dar, servir e ter comunhão, porque este é o trabalho, este é o serviço de um discípulo de Jesus. As outras atividades precisam ser apenas uma ferramenta para que eu possa dar, servir e ter comunhão. Eu quero, Senhor. Levante as suas mãos, levante a sua voz, e se você identifica em você uma manchazinha de egoísmo, de independência, de individualismo, se você identifica em você uma dificuldade para comunhão, um sentimento um pouco altivo, uma dificuldade no coração para abrir a mão e doar, não apenas o dinheiro, mas talvez os dons, o talento, uma ajuda, você vai dizer, Senhor, hoje eu ponho isso debaixo dos meus pés, porque eu recebo a tua palavra e eu quero ser mais parecido com Jesus.